amigos, retornando agora para o nosso terceiro e último bloco, onde vamos responder as perguntas hoje só do nosso amigo Guilherme, o Goer Martins, ou Martins, eu não lembro se é Martins ou Martins, mas vamos. É, então, Guilherme pergunta na página Big One Brasil e também pergunta lá no grupo NASCAR Home Tracks. É, bom, vamos lá. Primeiro um comentário do Guilherme aqui, abre aspas. Olha, tenho que me render, estava relutante, mas o Larson guia demais. Baita prova do guri novamente. Só não será Hulk se o Dylan fazer o Morukubaka incorporar o espírito do The King. É, só se ele incorporar o Dale Earnhardt mesmo, com o número 3, meu amigo. É, fecha aspas aqui, então vamos lá. Sem vitórias ele tem alguma chance de entrar no Chase? Tem. Kyle Larson? Tem chance, hein? Também acredito que tem a chance. É, Leão? Sim, equipamento para isso ele tem. É só ter a cabeça no lugar e não fazer bobagem. Positivo. Segunda pergunta é... E o Lugano, hein? Gostou de brincar de ir para o Chase. Que fase do Team Penske? Será que a Penske entra forte para disputar o título ou ainda é cedo? Já entrou, já. Isso que é fácil. Desde o ano passado... Ano passado ela já entrou, esse ano entrou mais ainda, e de Logano com certeza vai lutar pelo título. Vai colocar mais um ano que o Keselowski no bolso do Logano esse ano. É o que o Léo falou, cara. É, se o Keselowski se perder, o Logano toma o controle da equipe pra ele, porque ele tá muito forte e consistente, cara. É, meu amigo, eu acho que... Sei não, hein, se não vai dar de Logano, hein. Mas que o time já pensa que tá, vai brigar pelo título, sem dúvida. Mas não vou bater na tecla daquele regulamento louco lá, porque vai que bate os dois na primeira corrida e já pode abraçar o gaiteiro e ir embora pra casa, não vira mais nada. E ele... Vira sorvete na praça. É, porque bateu lá e já era. É, aí ele tem uma pergunta que ele mesmo fez lá na Romy Tracks. É, muito piloto top ainda não venceu. Foi aquela lista que nós passamos agora durante o segundo bloco. Aquela vitória do Caio ainda não me convenceu, pois a Gibbs tem finais de prova muito fracos. Falta equipamento ou a Toyota não se adaptou ao novo pacote aerodinâmico? Vou acreditar um pouco nessa parcela na Toyota. Que a Toyota vem rendendo muito bem esse ano. Eu também penso nessa linha. Só que, pelo menos os carros MWR... melhoraram bastante nas últimas provas. Mas um vencer e chega no final de corrida e não consegue manter o ritmo. Eu acho que, na verdade, é tocada dos pilotos, talvez. É, e talvez por não terem se adaptado ainda ao pacote. Não que o motor Toyota tenha algo que esteja influenciando e tal. Eu acho que é mais... É, uma falta de adaptação dos pilotos, da tocada ao novo pacote. Mas eles vão entender, e eu acho que da Toyota, quem está fazendo falta andar na frente para mim, andar na frente que eu digo vencer, talvez, por enquanto é o Kenseth, né? O Kyle Busch venceu lá em Fontana, se aproveitando das anarquias de nossos amigos da Stuart Haas, mas foi uma vitória merecida, mas de certa forma surpreendente. Mas é assim, tá faltando alguma coisa para as equipes Toyotas vencerem. É, mas eu não acredito que seja o motor. Eu acho que é alguma coisa relacionada ao pacote aerodinâmico, sim, Guilherme. Bom, vamos lá. É, perguntas é só essas nessa semana. A coisa foi meio fraca. Por favor, perguntem. Nós gostamos de responder as perguntas. Tá? É, vamos abrir aqui os entry lists. A gente vai para Darlington, Dama de Negro. Lady in Black. Corridão, hein? Corridas na sexta e no sábado. Nationwide Series, de diferente aqui, a gente tem no número 13 um piloto pelo nome de Matthew Carter. A gente tem o retorno do Cale Conley no 33, uma fria danada, correndo em Darlington, quando era um novato. É, Tommy Joe Martins vai no 76, equipe própria. É, Carl Long está inscrito no 93, de Dodge, no próprio. Derek Cope, que falamos dele no bloco lá que citamos o Trevor Bayne, vencedor da Daytona 500, Derek Cope. Deixa eu ver quem mais aqui. O mexicano Carlos Contreras vai no 23. Todd Bodine, meu amigo. Como que eu tava esquecendo do meu amigo Todd Bodine, o Cebolão. O Big Cebola vai no carro número 55, que é do Jimmy Dick, pai do Jamie Dick. É, ainda tá sem patrocínio, mas já tá definido que é o Todd Bodine que vai nele. No 22 volta o Joey Logano. É, o 54 ainda é do nosso querido Kyle Busch. E de carros que vão andar lá na frente, é isso aí mesmo. Segue Kyle Larson no 42, Reagan Smith no 7. No 5 vai o Kevin Harvick. E dessa vez o Dale Jr. não vai colocar o 88. Então só três carros da Junior Motorsports. É, vamos lá. Começando pelo Leonardo, depois para o Hélio. Previsões para essa corrida aí em Darlington. Oh, o Michael Carter faz a sua primeira largada na Nationwide Series, tá? Ele nunca correu na Nationwide. Então, com certeza vai ser uma ótima corrida. A corrida vai ser uma corrida bem movimentada. Eu tenho certeza que 35 carros vai chegar com o lado direito do carro todo raspado. Isso eu tenho certeza absoluta, que pelo menos 35 carros vai chegar com o lado raspado. Vamos ter boas surpresas nesse top team aí. E espero não ter um top 5 invadido pelos Cup Drive. E quem vai vencer essa corrida aí, infelizmente, vai ser um Cup Drive, vai ser o Joey Logano. Eu acho que quem vai ganhar essa corrida aí é o Kyle Larson, até porque Darlington é uma pista que é do estilo do Larson, lá no limite ali. Vai chegar assim o lado do carro, né? Mas eu acredito que vai muito forte. E eu acho que o único carro que não vai chegar com o lado raspado no muro é a ONG lá do Start and Park, lá do Star, lá que o Pedro gosta. É, vai largar e parar, então... aí não tem jeito de ralar, né? É, então... É, Kyle Larson também, eu compartilho do mesmo pensamento do Hélio. Apesar de ser a estreia do Larson nesse traçado, o tipo de corrida em Darlington parece bem ser bem a cara do Kyle Larson, assim, andar bem junto ao muro, né, dando umas raspadas de vez em quando, com o carro saindo bastante de traseira. Lembrando aquelas coisas de terra, né, na verdade, que é bem o que o Kyle Larson gosta. Então é difícil de não apostar nele. E também, não esquecendo que a Turner tá dando um puta do equipamento para ele nessa temporada, né? Não vamos dar só crédito ao pequeno gênio, mas vamos dar um pouquinho de crédito também ao time. É, Sprint Cup. Vamos lá para os inscritos da Sprint Cup. Eu não vi quantos carros inscritos aí. Meu amigo Hélio, você pode me confirmar quantos carros estão inscritos? Ô Pedro, eu acho que nem saiu, cara. Eu não tenho certeza. Saiu, não. Sim. Saiu o entrelist, mas eu não tenho o número de carros. E eu não vou contar agora também, né? Vai ficar difícil. Mas, deixa eu ver. Vendo aqui o que a gente tem de diferente. JJ Alley no 44. Dave Blaine volta no 77. Ele conseguiu se classificar. É isso aí, são 46 carros, é isso. 45. Para todo mundo que tentou a sorte, só o menos o Ben, eu acho. Isso, 45 carros. 45. E a gente tem o Trevor Ben no... Não, o Trevor Ben tá fora desse, é verdade. Então tá. Diferença é o Wayne no 44, Dimechek no 66 e o Blaine no 77. Isso. E dessa vez, o Nemechek já não precisa se classificar por tempo, mas se o Blaine ou o DJ L entrar, ele fica de fora. É, então quem pode ficar de fora só o DJ L ou o Dave Blaine, caso o Nemechek e outros não entrem por tempo. Palpites. Danny Hamlin. Então, é uma prova, eu acho que o Danny Hamlin vai dominar a Darlington por mais uma vez, né? Embora possamos ter uma zebra aí, né? Rapaz, eu tô curioso também, tô preocupado, hein? Eu acho que vai dar Matt Kenseth. Eu ia falar isso aí agora, viu? Eu acho que ele vai defender o título e vai defender o título dessa corrida aí e vence Chegou essa corrida igual venceu ano passado. Fica entre um carro da Gibbs. Eu apostaria em um carro da Gibbs. Mas uma coisa eu tenho certeza também, viu? Fiquem de olho no piloto Arroz Doce, no Greg Biffle. Ele vai andar muito bem nessa corrida aí. Vai fazer uma boa corrida o Greg Biffle. Ele e o Casey Kane. Vamos olhar com atenção então para Greg Biffle e Casey Kane. Mas ainda acho que fica entre os carros da Gibbs. Não, eles vão fazer boa corrida, eles não vão vencer não, hein? E o Kane tá precisando, né, Léo? Fazer uma grande apresentação. Agora. Se o Casey Kane não coçar a bunda, o Rick Hendrick aposenta ele e deixa o Jeff Gordon mais no tempo e dá o número 5 pro Chase Elliott, né? Porque tá feia a situação do nosso amigo Casey Kane, que só penteia o cabelo bonitinho, mas pilotar que é bom não tá fazendo nada. É, então é isso aí, então. Eu vou de Kensett, o Leonardo fica meio em cima do muro entre Kensett e Hamlin, e o nosso amigo Hélio Lima vai de Danny Hamlin. Então, beleza, é isso aí. Para Darlington, lembrando, a prova é no sábado da Sprint Cup e a Nationwide na sexta-feira à noite. Mais alguma coisa antes de nós encerrarmos essa 32ª edição? Não, da minha parte está tranquilo, só os horários aqui. A corrida na sexta vai ser às 9 horas na Nationwide e a Sprint Cup vai ser no sábado. Vai ser também, não, vai ser mais cedo um pouquinho, né, porque era mais longa. Vai ser às 7 horas, já começa já, 6:30. Perdão, 7:30, 6:30 lá. 7:30 começa a corrida na Sprint Cup no sábado à noite. Prova começando mais cedo, então. Essa que é a terceira prova de 500 milhas da temporada, né? A gente teve Daytona, aí a gente teve Phoenix, que é 500K, aí a gente teve Bristol, Vegas, 400, Bristol, 250 milhas, Fontana, 400, Martinsville, 400, o Texas com 500 milhas agora, e Darlington também, que pode ser considerada talvez uma das provas mais físicas do calendário, né, que é um circuito muito difícil de se guiar, como eu tinha dito, muito contato no muro, e de longa duração, inclusive, né. Então, assim, então não vamos esquecer de ficar de olho no Kyle Larson também na Sprint Cup. Eu acredito que ele vai fazer lambança na Sprint Cup, que vai bater, vai dar algum rolo. Mas na Nationwide fico fechado com ele. Bom, então é isso aí, Hélio, mais alguma coisa? Não, só aguardar pelo fim de semana e aproveitar, porque vai ser a Semana Santa no outro fim de semana, né? Daí não teremos NASCAR, né? O Richmond, né? Vamos aproveitar esse fim de semana, porque no próximo não teremos, né? Bem lembrado, é a folga de Páscoa na próxima semana. Bom, então é isso aí, moçada. Para continuar acompanhando, via Twitter é arroba Pedro Mugarte, arroba Léo Guina, arroba Hélio _ Lima 42. E vocês podem acompanhar também no Races versus Races, racesxraces.blogspot.com, no grupo NASCAR Home Track no Facebook, e na página Death Racing Brasil, também no Facebook, e no Big One Brasil, onde o podcast vai ao ar toda semana, contando ou não com a minha presença, a gente está tentando colocar um programa no ar, tá, gente? Então é isso aí, muito obrigado a todos, e voltamos na semana que vem com o que aconteceu de melhor lá em Dart.